alimentação. Meu café só sai gostoso quando tiro do pilão. Negra da canela fina, preferida do peitor. Foi-se embora pra fazenda, três intenso é quem comprou. E o menino chorou, chorou. Respeitos, porque o menino chorou, minha gente. E como chora o menino? Ih, é Congo.